O vô sempre fala pra gente um negócio que a gente não pode perder nesse Natal dessa vez. O senhor sempre diz assim, Jesus andou, tananã, tananã, mas não andou, tananã, tananã. Jesus andou no meio de prostituta, andou no meio de samaritano, andou no meio de cego, de leproso, andou até no meio dos romanos. Mas ele não andou no meio da hipocrisia. Ele não andou na hipocrisia. Vai passar de linha de urbana, sabe, meu filho? Pai Joaquim de Angola! A serviço, senhor, meu filho. Você tá famoso? Feliz Natal! Graças a Deus, o dia de advento tá chegando, né, filho? Quando... dia de advento. Uh-huh. Todos têm que entender que Jesus nasce todos os dias, né, meu filho? Todos os dias, dia de nascimento de Jesus. Tem que permitir que ele entre no coração de cada um para trazer a paz e a consolação. O que você deseja de mim, meu filho? Ô, vô, primeiro eu dizia ao senhor que nós tava tudo com saudade aqui, viu? Eu dou uns tempinhos para voltar a conversar com vocês, porque tem muitos preto velho bamba e muitas outras entidades de outras linhagens que tem que também ter oportunidade de falar com os filhos, todo mundo, né, filho? Qual que é o comportamento que vocês mais gostam de ver no ser humano na época do Natal? Caridade. Caridade mais que dar presente pro outro. É vontade de dar presente, filho. É vontade de... Você pensa nessa época, é época de presentear. Mas essa época é época de pensar no próximo. Todos os dias tinha que ser desse jeito. Mas é o tempo da caridade, é o tempo da renovação. Você tem que considerar que o nascimento de Cristo, que nasce no coração de todo mundo, todos os dias, esse dia é só um dia que é marcado para finalizar uma etapa, um ano de dificuldade, de alegria. Mas essas festas que se fala, é sempre um resumo do que se passou e lembrar sempre que você deve ter caridade, que não existe caridade maior do que você estar encarnado. Porque quando você está na Terra, filho, você está pagando muitas coisas, compensando muitas coisas, por caridade de Deus, que é quando você tem chance de poder ascender. E todos aqueles têm direito de ascender como Jesus ascendeu, né, filho? Que é o nascimento de Jesus. Mas lembra também que ele já nasceu ascenso, né, filho? Jesus é santo porque foi crucificado, Jesus é santo porque nasceu. Então, vocês tudo tem que pensar sempre na ascensão, de subir a ele. Nossa. O filho está escutando? Tô, ô, vô, como é que uma pessoa humana hoje sobe até o Cristo? Um pouquinho de cada vez? Demora muito tempo, né, filho? Tem que aprender muito. O Senhor Jesus Cristo, quando andou na Terra, ele já era uma menção muito superior, filho. Quando ele veio, eu já falei para você, muitas léguas de distância, você já sentia a luz dele. E ele veio para esse mundo. Não é todo mundo que é cristão, não, viu, filho? É uns 30% do mundo, eu diria. Mas esse mundo cristão tinha que seguir os caminhos de Cristo. E você, para chegar nele, você tem que seguir o que ele faz de coração. Não é o que está escrito, falou ele, e fazer o que está escrito. É sentir o que ele sente. O dia que você tiver o sentimento que Jesus tinha no coração, você está se aproximando mais dele. Então, o segredo não é seguir os passos, mas seguir o que ele sentia, filho. Que passar a Deus, experienciar Deus e receber o Cristo, é sentir o que Cristo sentia. Cristo, quando olhava para os povos, ele olhava com uma caridade, filho. Vamos ver se todo mundo olha para os outros com caridade. Olha nada. Tem muita gente que se diz espírita, que se diz umbandista, catimbozeiro, mas não tem essa caridade de olhar para o próximo e tentar sempre ajudar. Você é um exemplo disso. Você é um menino muito bom. Mas eu vejo que muita gente não pensa na caridade. A caridade não é só dar um pão, filho. A caridade também é ensinar o caminho certo para a pessoa aprender a andar. Não é mudar os caminhos, é aprender a andar nos caminhos. Não adianta você mudar de um caminho, sair de uma outra religião para entrar dentro do cristianismo, se você ainda não aprendeu a andar nesse caminho. Andar com Cristo é entender o Cristo e sentir o Cristo. Isso é a cristandade. Como é que foi o seu dia, que agora é o Natal de 2016, como é que foi o seu dia no Natal de 2015? Ué, essa é uma data que muita gente chama as entidades para estar comendo junto deles, mas nós não comemos. Tem muita gente que oferece um pratinho, coloca lá uma alvinha, coloca uma frutinha e chama o Pai Joaquim. E eu, do meu lado, vou nos fim que mais me chama. E na minha possibilidade, eu vou cantinho, eu olho como está a oração, abençoo, meu Deus. E nós chamamos isso de correr gira. Eu corro minha gira nesses dias. É quando vocês, daqueles que me chamam, e eu ainda consigo participar dessa cristandade deles. Na hora da janta, da ceia, na hora da oração. Mas eu não vou na hora de festeiro. Eu vou uns minutos antes, eu vou umas horas antes, para sentir o coração dos filhos que me chamam. Mas nesses mesmos dias eu saio de lá, filho, e me dói muito o coração, que na minha correção de gira, eu ando pelas ruas e vejo tanta gente passando necessidade. Aí eu vejo muita gente da cristandade que nessa noite vai ajudar eles. Passado outro dia, ninguém leva mais nada, não. Passado mais outros dias, ninguém leva mais nada, não. A caridade não é para um dia só. A caridade é sempre, filho. Não é para mostrar para os outros que você é caridoso. Que você está andando com uma mão e mostrando com a outra mão, apontando para você mesmo. Olha como eu sou caridoso. Deus não vê isso. Ainda que seja um pouco. Se os povos se organizassem para ajudar o próximo, seja para levantar uma casa, para dar um prato de comida, para se comprometer a dar um alimento para as crianças, ajudar no estudo, eu acho que era valer. Acho que todo mundo, se tivesse condição, tinha que adotar alguma pessoa para ajudar. Seja uma criança no estudo, um velho no asilo, seja para ajudar quem for. Uma família na necessidade. Tem muita gente, filho, que queria muito cuidar do que eu estou falando hoje, mas não pode. Porque vocês trabalham com esse negócio de luz elétrica. Porque foi cortado, porque os homens pensam só no dinheiro. Como foi cortado a luz elétrica, a pessoa não pode me escutar hoje. Por que que um caridoso não vai e não ajuda aquele que está passando e restabelece a luz elétrica? Isso é só um exemplo, filho. Muitos não podem chegar até mim, escutar essa palavra, por dificuldades, são as vicissitudes da vida. Cada um devia adotar alguém, né? Tem gente que adota cachorro, gato. Adota um ser humano, mas você não precisa botar dentro da sua casa. Se compromete, filho. Tem tanta gente que tem 10 filhos, dá para ter mais um. Apadrinhar. Eu acho que todo mundo tinha que apadrinhar todo mundo. Uma pessoa pode até apadrinhar outra. Aí você ia ver que beleza. Mas eu vou lhe falar uma coisa, filho. Não tem que apadrinhar aquele que é mais bonito. Não tem que apadrinhar aquele que tem mais condição. Tem que apadrinhar aquele que seu coração manda ajudar de verdade, sem olhar para a sociedade. O vô ainda vê, nos dias de hoje, muita hipocrisia nessa época? Mas é o que mais tem, né, filho? Os povos estão tudo esquecendo o tal do nascimento de Jesus para poder pensar no tal do Papai Noel. Pensa mais nisso, né, filho? Em vez de pensar, vou dar um dia de caridade com alguém, vou reunir minha família. Hoje é o dia de juntar as pessoas para poder... A briga de família que se resolve. Isso tem que se resolver antes. Mas pelo menos a pobre Índia, né? Esse... Eu vejo muita hipocrisia assim, filho. Por que que nessa época todo mundo tem que gastar tanto dinheiro, irmão? Por quê? É tanto dá de presente. Eu sou mais de dar uma lembrança, filho. Eu sou daqueles que dá de presente uma benção. E eu admiro muito os povos dos antigos, que antigamente colocava dentro de uma caixinha. Nessa caixinha dava uma folha de oliveira, ou se não tivesse oliveira, qualquer planta que representava a paz. Dava um vidrinho, dava um pouco do óleo de azeite e acendia, porque aquilo é representação. Uma planta que te deseja, as pessoas que você deseja para ela, e aquela lamparina de óleo, que é o azeite é a bênção, né, filho? O azeite é sagrado, a oliveira é sagrada, e quando você acende, representa a luz de Deus. Então, toda vez que a pessoa usar aquilo lá, eu gosto mais de um presente simples e que tem um simbologia grande do que um presente grande que não tinha simbologia nenhuma de Deus. Ai. Daí não é bom, né, vô? Ué. Cada um sabe o que é bom, cada um, né, filho? Depende da sua evolução. Mas se a pessoa está feliz em ganhar muitos presentes, eu já vou dizendo que daqui não se leva tanta coisa. Pega um desses presentes e divide com alguém. Né, filho? O presente de todos é a caridade. O maior presente de todos é a caridade. E o maior presente de Deus é permitir que você está encarnado aqui. Para você ter o livre-arbítrio. E não escutar esse preto vai mandando as coisas. Ter o livre-arbítrio de fazer. Eu faço ou eu não devo fazer? Hello. Claro, claro. Mas é um dia. É um dia que você deve se resignar do problema. Você deve, inclusive, dos seus, as pessoas que já fizeram a passagem, fazer oração. É um dia dividido entre tristeza e alegria. Porque você vai lembrar com saudade. Mas a alegria é que você vai se reencontrar com a pessoa. E essa pessoa também é a representação do Cristo, né, filho? Assim como um dia você vai enxergar a cara de Cristo. Mas para isso você precisa ter Cristo e sentir o que Cristo sentia. Eu vejo, vô, muita gente querendo ser a reencarnação de São Francisco de Assis, mas ninguém quer fazer nessa vida o que ele fez naquela. É porque é famoso, filho. Mas ninguém... Olha, eu gostei do seu exemplo. Ninguém quer abandonar a riqueza para poder seguir as palavras do que Deus falou na cabeça dele. Não chegou nenhum padre na cabeça dele e fez a cabeça dele. Não chegou nenhum pastor, ninguém chegou para ele. Foi o próprio Cristo que falou no coração dele. E foi ele que se abriu mão de tudo, todas as riquezas, foi dado como doido e seguiu andando sem cárcere. Ele andou, ficou até sem nada e andando de pé no chão, da riqueza para a pobreza, mas na santa pobreza. É aquele que abraçou o leproso. Nos tempos dele, filho, tocava todo mundo que fosse leproso, para as pessoas saberem que daquela pessoa você não podia se aproximar. Pois o Francisco de Assis, filho, Giovanni, que era o nome dele, se eu não me engano, ele pegou esse leproso. Quero ver quem vai fazer igual. Quero ver quem é que vai representar Deus, que nem ele fez nessa hora. Enfim, todo mundo quer receber, quer cantar, quer falar em nome de São Francisco de Assis, mas o grande exemplo de Francisco de Assis, que a falange é muito grande, que é a falange de Simiromba, é você saber fazer o que ele fez. Você tem que seguir, abrir mão de tudo. Como está escrito na Bíblia, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que passar um rico no reino do céu, né, filho? Mas não estou amaldiçoando a riqueza. Eu estou amaldiçoando a avareza. Deixa de pensar tanto no ser Pensa um tiquinho só em uma pessoa que você possa ajudar. Às vezes um prato de comida, se você dividir um terço, você está dando comida para alguém que está passando necessidade. Mas não é só a comida da boca, filho. De conhecimento também se alimenta. Se você catar essas poucas palavras minhas de esperança, que eu tento passar, e tentar passar para alguém, uma pessoa que está no meio da escuridão, no meio da falta de fé, se a pessoa se tornar esperançosa, você já deu o prato de comida dela. Aí ela aprende a andar no caminho. Não adianta no caminho não ensinando. Você deu o chamado andador para ela. Agora ela vai andar. Eu me perco todinho que eu tô falando, né? Isso é coisa de velho. Ô, vô. Todo mundo gosta do senhor muito, viu, vô? E eu gosto mais ainda. Então, e aí cortou a parte que o senhor falava assim, que o São Francisco ia no leproso e abraçava eles, né? É. E a gente não faz isso hoje. Hoje ninguém mais faz, né, filho? Isso, você cata a lepra do passado, transforma nos problemas do presente. O leproso do passado é o moço que usa droga hoje. O leproso do passado é a moça que está passando por dificuldade e muitas vezes tem que vender o corpo por preço baratinho. E ao mesmo tempo tem que usar a droga para esquecer dessas coisas. O leproso do passado é aquele que tem uma posição financeira muito inferior na sua, que você nem olha na cara dele. Mas se passar na frente do seu patrão, filho, você fala Feliz Natal. Os pobres, né, meu filho? Você desculpa eu estar cutucando. Os pobres o quê, vô? Eu quero ver que aquela pessoa que fala Feliz Natal pro vô, pro patrão, mas acaba não falando Feliz Natal pro pobrezinho. Feliz Natal você dá, independente da situação financeira ou da pessoa, do que for. Você tem que sentir o que Cristo sentiu. Você não vai conseguir ser o que Cristo foi. Esse negócio de fazer milagre em nome de Cristo, de falar em nome de Cristo. Se Cristo quisesse que alguém falasse o nome dele, ele mesmo vinha. Então, assim, ele manda as mensagens dele nas tardes canalização, ele manda inspiração e nas revelações. Mas hoje está uma moda, filho, que todo mundo, Jesus fala com todo mundo ao mesmo tempo? Será que é a doideira do povo? Ô, vô, e vassoura ungida que espanta espírito ruim, não tem? Tem coisa, exagero de todos os lados, filho. Tem exagero na Umbanda, tem exagero em todas as religiões. Todas elas. Basta você sentir o que Cristo sentiu, que você já espanta espírito ruim. Você sabe qual que é o pior espírito ruim que existe? Qual? A da maledicência que existe dentro de cada um. É o tiquinho da erva daninha que não deixa nascer o meu pezinho de mostarda que eu plantei. Claro, vô. Ô, vô, quando fala sobre não deixar nascer o pezinho de mostarda que eu plantei, o Brasil anda meio dividido com essa história do aborto, vô. Você... A lei autorizou até 3 meses, tá, agora caiu aqui as perguntas pra mim já. Que foi legalizado o aborto até 3 meses de gestação. Né? Daí o outro diz, não, mas a mulher tem o direito de não querer. Daí o outro diz, não, mas está um assassinato, isso aí está matando uma vida. A doutrina espírita é contra o aborto, porque diz que a vida inicia no momento da concepção. O que eu vou ter a dizer a respeito disso, vô? A vida inicia no momento que o espírito já sabe que vai encarnar. Muitas gente não tem a estrutura de receber uma criança. É que antigamente, filho, vamos passar no tempo dos antigamente. Por que que se aborta, filho? Hoje ou antigamente? Hoje. Ah, hoje o pessoal aborta porque... por vaidade. Mas não tem seu corpo mudado? É, mas tem gente que fala, não, mas é sério também. Tem gente que não quer porque não tem condição de cuidar do filho ou porque foi estuprado. E se você, eu vou dar um exemplo de uma entidade que trabalha com o meu cavalo, que ela foi violada, filho, 3 vezes. E ela não abortou, ela criou os 3 filhos. Pombagira? É. Porque você não sabe, filho, você não sabe o que é que você fez com esse que molestou no passado. Você não sabe nada. Naquela hora, você tem que pensar como Cristo e pensar que tem um fruto dentro de você. Eu sei que você vai ter um trauma, que aquilo não foi feito com amor, com isso, com aquilo, mas já tem um espírito ali dentro. Se aquilo, se te trouxer muito nojo, você faz o que você quer da sua vida, porque o livre-arbítrio não sou eu que vou falar para o senhor que deve fazer. Mas a verdadeira cristandade é praticar a caridade até de criar essa criança. Para provar que o ser é superior. Independente de quem seja o homem que foi lá e botou a semente, se for bem regada, essa semente pode crescer uma árvore frondosa. E dar exemplo para muita gente. Que é o filho da o filho. Eu, do meu tempo, chamava de filho bastardo. A nega não podia, ela tinha que ficar com o homem, lá do dono, e a criança era chamada de filho bastardo. Vou dar um exemplo de Maria. Você acha que Espírito Santo existe de engravidar mulher? Não, senhor. Então vou pensar assim, então Maria já estava grávida? Não, eu acho que o marido dela lá... Sei lá, ele não percebeu que fez o filho dela. No outro dia ele acordou e falou, nossa, eu fiz, não fui eu e tal. Esqueceu e tal, entende? Sem perceber, nasceu um Cristo. É. E se naquela hora ela quisesse ter provocado um aborto? Ou a lei dissesse que pode tirar, vamos tirar, faz o que quiser. E se ela tivesse, porque as mulheres têm meio de fazer essas coisas, viu, filho? Ah. E se por acaso, vamos mais além, e se essa própria Maria tivesse sido violada por um outro homem e José, na sua caridade, assumisse ela como mulher dele. Né, meu filho? Mesmo assim nasceu um Cristo. Então por que que você não deixa de pensar de onde veio a semente, mas sim qual a planta que vai nascer? Porque se Maria naquela hora não tivesse sido inspirada e tivesse se deixado levar pelo desespero e pela pressão da sociedade do tempo, ela tinha abortado. Não abortou, ela pariu uma luz. E Jesus é santo porque ele é luz. Ele é santo porque nasceu, não porque foi para a cruz. E cada uma dessas mulheres que passa por essa situação, se botar o centro na cabeça, será que a pessoa não está recebendo uma cruz porque ela merece essa cruz, meu filho? Será que ela não está tendo direito de criar alguém que ela já teve alguma dívida de outra vida, meu filho? Mas não sou eu que vou trazer a doutrina. Se a lei dos homens permitiu, vocês fazem o que vocês quiserem. Mas cada um será julgado diante do tribunal da sua própria consciência. Então, quando se pergunta se o vô acredita que é assassinato isso, o vô diz, eu só sei que ali já tem uma vida até antes da fecundação. É. Fih, às vezes eu fico até com dó de comer o ovo. Fico com dó de comer o ovo, porque ele já podia nascer e virar pintinho. Claro que sim. Por quê, pai Joaquim? Duas pessoas espiritualistas que se dizem espiritualizadas acabam até brigando um com o outro por causa da desavença nesse assunto. Na época do Natal, ainda por cima. É uma coisa pessoal de cada um. Mas Deus não dá uma cruz maior do que ela pode carregar. Será que você não vai tirar esse filho por causa da pressão da sociedade? Por que que fez, filho? Tem muitas mulheres que é violada, mas tem muitas mulheres que faz sem se proteger. né, meu? É mesmo. Por que que faz? Por que que faz, né, filho? Guarda a hora certa. Ah, engravidou? É porque Deus quis. Se engravidou, é porque Deus quis. Toda criança é uma benção, filho. Muitas vezes o pai pode não ser uma maravilha, mas a mãe também pode não ser. Né, meu filho? Ela vai matar o bichinho, mas ela não podia estar criando o bichinho e de repente nasceu uma luz, como nasceu Jesus? Nossa! Você pode estar sendo usada, minhas filhas. Vocês tudo pode estar sendo usada para testar sua aprovação. Mas cada um dentro do tribunal da sua própria consciência. Eu vou te dizer uma coisa. Tem essas igrejas dos povos da aleluia. Se a mulher aparecer grávida, ela é botada para fora, viu, filho? Ela é colocada para o outro lado e ela é esquecida. E esses povos da aleluia fazem a mesma coisa que os católicos do passado também faziam 100 anos atrás. Imagina o tempo de Cristo, como que não era. Teve que inventar o tal do Espírito Santo. Se não, meu filho, Maria estava apedrejada. Eu queria ver para quem que vocês iam rezar Ave Maria hoje. Se tivesse sido levado dentro da lei dos homens. É mesmo. Sempre a lei dos homens acerta, meu filho. Nem sempre. Porque a lei dos homens da época era apedrejar Maria. Se tivesse apedrejado Maria, hoje vocês não tinham Cristo, hoje vocês não tinham uma Maria. Nossa Senhora. Você não tinha uma Nossa Senhora do Rosário para rogar por vocês. Você não fala, rogai por nós, pecadores? Ela roga. Porque se ela não tivesse transigido a lei da época e fugido, ela tinha sido pedrejada. E hoje não tinha Jesus nem Maria. E eu até... os meus comboios de roda aqui, né? Eu até... O senhor, com essa ideia de Maria, me fez lembrar um ponto que a avó Catira me ensinou lá no Rio de Janeiro. O senhor quer escutar ele? Pode falar. É assim, ó. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. A água do mar e a santa, eu vi, eu vi, eu vi. A água do mar e a santa, eu vi, eu vi, eu vi. E a água do mar é santa, filho. Sabe por quê? A água do mar representa o sentimento, representa a emoção. Você não entra no mar no fim do ano para o mar levar embora. É o mar que renova, isso. É o mar que lava. É o mar é o sentimento, né, meu filho? A água do mar é santa. Todas as mulheres são Maria. Todas as mulheres podem ser atacadas pela sociedade. Todas as mulheres podem ser apedrejadas. E todas as mulheres têm direito também de ser forte, que nem Maria. E criar aquele para a sociedade seria um filho bastardo. E ele foi o salvador do mundo. Do mundo cristão, né, meu filho? Pelo menos do mundo cristão ele foi salvador. Ô pai Joaquim, às vezes as pessoas ficam com remorso pro resto da vida. O que acontece para um pai ou para uma mãe que manda a filha tirar a criança contra o gosto dela porque não gosta do rapaz? Isso aí é mais que pecado, né, filho? Porque você está interferindo no direito da moça. Né? Se a pessoa faz isso na hora, eu acho que ela vai ter remorso, sim, filho. Vai ter. Porque aquele filho que ela não deixou nascer podia ser o salvador da família e podia, inclusive, meu filho, aquela mãe que afastou a criança podia ser. O Espírito ensina coisas muito interessantes. Vovô, parou aqui. Aquela mãe que afastou a criança podia... Podia estar recebendo na criança o pai que ela perdeu há muito tempo. E que está vindo para voltar a abraçar ela nessa encarnação. A doutrina do Espírito, ela é muito clara nisso aí, filho. Muitos parentes voltam na mesma família. O povo olha só para frente, mas não quer olhar para trás. Só para frente. Ninguém fala, e se fosse comigo? Vou fazer isso com ela, mas e se fosse comigo? E se fosse eu? Filho, você quer saber o que fazer? Se coloca na situação do teu irmão. e pense com o coração do Cristo. Se essa mãe pensasse como a filha no coração, como a filha tá sofrendo, ela não ia ter coragem de botar a filha para fora. Deixou de receber uma grande luz. Porque Jesus, quando ele bate na porta, ele bate na porta dos fracos, não bate na porta dos fortes, não. Bate na porta dos fracos, como assim? Ele vem para aquele que tem o espírito fraco, que pode fraquejar. Jesus testa as pessoas. Ele bateu na porta. Jesus, vamos entender Jesus como um representante do Espírito Santo, filho. E o Espírito Santo não é só um espírito, mas muitos espíritos de luz. Esse espírito, que podia vir na encarnação, naquela família, ele vai bater... aceitar a vinda desse espírito. Ovô, esse espírito que podia vir naquela família, ele vai bater... Ele vai bater na muleira da cabeça da mãe dela, para vir nessa família. Se a mulher for esperta, e mais do que esperta, for sábia, ela vai deixar a criança vir. Essa criança pode ser um Espírito Santo encarnado. Agora, se ela rejeita... Ela rejeitou a chance de receber a luz na casa dela. Não é, meu? Nossa Senhora. Então, agora que o senhor falou isso... Para provar que é forte, meu filho. Jesus bate na porta do fraco para o fraco provar que é forte. Ah. Ele dá a chance. Jesus bate na porta do fraco para o fraco provar que é forte. É. Assim é com a fé. É assim. Quando você passa numa dificuldade, não estou conseguindo trabalhar, não consigo arranjar um serviço, é quando você está passando a sua vicissitude. E é nessa hora que Jesus está batendo na sua porta, seu fraco, para ver se você fica forte. Se fortaleça, se permaneça na fé, que a sua luz vai chegar. Ovô, às vezes aí a mãe diz assim, eu sei que o vô tá falando isso, mas só que é o seguinte, é o rapaz que engravidou a minha filha, além de ser de menor, é drogado, é briguento, e faz briga com todo mundo, ele ia fazer um inferno na minha família, então eu tinha que proteger minha filha e convenci ela a abortar mesmo. E aí, como é que eu vou falar na cabeça dessa pessoa? Ela tinha aí uma justificativa boa? Ruindade não está no sangue, filho. Ruindade está na cabeça. A semente do moço pode ser boa, mesmo que o moço seja tranqueira. O fruto pode ser doce. Às vezes um dos galhos da planta não dá a fruta é tão doce. Mas a planta é uma só. Mesmo que a planta seja doente, o fruto pode nascer doce. Uhum. Eu já vi cada mangueira feia, já vi cada mangueira bem judiada do sol, que ninguém colocava água, ninguém tratava, ninguém cuidava. E o fruto era doce. Claro, a criança ali pode ser um espírito muito evoluído. Mesmo mas a mãe pode estar... Mesmo que o pai não tenha sido, filho. Isso, mas a mãe pode estar com receio de o pai ficar causando problema para a família a vida inteira, por causa dessa ligação. É tão ruim. E se ele de caridade... Peraí, o senhor pode repetir, vô, por favor, porque cortou aqui? Nessa hora, se você acha que ele é uma tranqueira, é a sua hora de praticar a caridade e trazer ele para o caminho certo. É quando você está sendo testado pelo Espírito Santo de Jesus. A sua função não é só criar criança. A sua função é mostrar o caminho para o moço e ensinar ele a andar. Será que todo mundo que é ruim sempre vai ser ruim, filho? Tem muita gente que tem jeito, viu, filho? Mas o espírito da criança não tem culpa, não. Ele foi usado, se a moça foi violada ou se foi usada pelo moço, alguma coisa eles têm de outra vida. Não tem uma folha que cai do pé se não for da sabiência de Deus. Mas no caso não foi, né? Foi feito com amor mesmo. Mas, é, se foi feito, por que a mãe tá se enfiando na conversa? Tá querendo... Porque ela ama a criança, a filha dela, né? Ela não quer que a filha dela se meta com, como se diz assim, gentalha, gentalha. Sim, cuida. Que tem um ditado que fala como é que é aquele negócio. Quem adoça meu filho, adoça meu filho é a minha adoça, que cuida... Eu não me lembro como é que fala. Se você tratar bem o filho do ladrão, o ladrão vai se adoçar com o bem trato do filho. E até isso pode acontecer. O pessoal sempre pensa da parte mais ruim que pode acontecer. Pensa na parte boa que pode acontecer. O moço pode, claro, pode virar o juízo. Eu já vi muito moço tranqueira que quando virou pai, virou juizado. Criança é uma benção, meu filho. Criança é uma benção. Para todos os filhos, para todas as filhas que estão escutando, criança é uma benção. Nossa, cada situação difícil que a gente é colocado e às vezes não sabe o que fazer e acaba fazendo o que acha melhor e às vezes o melhor não é o certo, né, avô? Não sou eu que vou falar, aborta, mata o bichinho, porque eu tenho pena até das galinhas, imagina do ser humano. Claro que sim. E do ser humano, no caso, o senhor fala, é uma vida nova ali, nunca se sabe a elevação daquele espírito e a missão que ele veio para a família, né? Independente se veio de uma árvore ruim. Se coloca na posição de Maria, que você vai entender direitinho. Sociedade não deixava, ela não se perdoava, e José, mesmo assim, levou ali, assumiu tudo. Se tivesse entregue na lei dos homens, ela tinha sido apedrejada, hoje não tinha Jesus, nem Maria, nem José. E vocês não estavam comemorando nada de Natal. Vocês estavam fazendo festa do boi. O vô sempre fala pra gente um negócio que a gente não pode perder nesse Natal dessa vez. O senhor sempre diz assim, Jesus andou, tananã, tananã, mas não andou, tananã, tananã. Jesus andou no meio de prostituta, andou no meio de samaritano, andou no meio de cego, de leproso, andou até no meio dos romanos. Mas ele não andou no meio da hipocrisia. Ele não andou na hipocrisia. Nem Maria e nem José. Então, se essa Sagrada Família, ela é muito reta. Siga a retidão dessa Sagrada Família. Ela é o exemplo de uma Sagrada Família que todo mundo tem que ser. Nossa, hein, vô? Como que a gente pode aconselhar a uma pessoa, uma família, para não decidir a escolha do aborto? Eu acho que as minhas palavras falam por si só. Você não sabe, claro, quem é que vai encarnar ali, meu filho. E se for um parente seu que tentando voltar? E se for uma pessoa querida sua tentando voltar? Testando sua bondade. Jesus vem na terra para testar a bondade dos homens. E o fraco não os forte. O fraco acontecer. E fraco, filho, pode ser qualquer um. Isso não depende da riqueza e da pobreza. Sabe, meu filho, eu vou falar uma coisa para você. Você está me escutando? Estou, sim, senhor. No tempo dos pagãos, eles acreditam, os gregos, vamos falar dos gregos. Os gregos acreditavam, os romanos também, acreditavam nos deuses. Todas as qualidades isso aí adorava. O Deus era ciumento, praticava perfídia, o outro era fofoqueiro, o outro era leve trás, os deuses tinham todos os defeitos dos homens, e mesmo assim o homem adorava o Deus com as qualidades erradas. Então pega você, se hoje é uma noite de se adorar a Sagrada Família, vai adorar as qualidades dessa família. E essa família tem a seguinte qualidade: caridade, doação, aceitação, obediência, e luz. É isso que uma Sagrada Família. Maria se doou para Deus. Ela aceitou a situação. José aceitou. Jesus veio e trouxe a luz. Então você adora aquilo que é uma coisa boa para você. No passado você adorava os seus defeitos. Agora você tem que adorar as qualidades. Vovô, agora tem aqui uma questão dizendo assim. Quando conseguimos sentir mais amor na época de Natal, é porque esse amor vem do alto ou vem de nós mesmos? E se vem de nós na época do Natal, então por que não podemos sentir e doar esse sentimento lindo que temos no Natal o ano todo? É coisa de que você programa a sua cabeça, filho, para poder falar que é só no Natal. O certo é sentir todo dia. Vocês botaram uma data para poder sentir isso. Tem gente, filho, que não... 30% desse mundo deve ser cristão. Os outros não sabem nem quem é Jesus. E não tem esse sentimento. E tem muitos que não são cristãos e tem esse sentimento o tempo todo, todos os dias. Independente da cristandade. Então não vem do Arthur, vem de dentro do ser. Você programa a sua cabeça. Como é que pode? Ah, pode falar, vô. Cata um povo que não é cristão. Vamos catar os budistas. Os budistas é caridoso. Os budistas, eles dão, faz caridade. E essa caridade se expressa em amor. Dar comida também é uma caridade. E isso eles fazem todos os dias sem nem saber o que é Jesus. Não precisa ter um dia de Natal para você ter o seu coração mais cheio de Cristo. Cristo também se manifesta em outras religiões que nem cristãs são. O pai Joaquim, tem uma mãe escutando a gente agora, ou um pai que é mãe também, ou uma mãe que é pai também, ou uma família. E às vezes o pai está triste, ou a mãe está triste, ou os irmãos, porque tem um na família que se droga, né? E a droga está fazendo mal para ele e eles todos se entristecem nesse dia. Porque a pessoa quer parar, mas diz que não consegue. Vai aumentando a dívida e vai abrindo mais o caminho, ou para o cemitério ou para a cadeia. Como que faz, pai Joaquim, para ajudar essas pessoas relacionadas a esse indivíduo, ou a esse filho ou a essa filha, para eles não sofrerem tanto com a tristeza, né, da situação? Ensinar o caminho certo. Uma, duas, três. Sua vida é porque é sua função ajudar. E é, se essa pessoa... Vou falar de novo, por gentileza. Ensinar o caminho certo. Um, dois, três, sete, 77. Quantas vezes eu consegui andar? Se ela se perder, a desfalecer, você fez sua função. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, vô. Então vamos falar uma terceira vez. Tem que ensinar o caminho certo, uma, duas, três, sete, 70 vezes, é isso? Isso. Se você acha que eu... realizar para a pessoa o que agora para ela fazer, graças a Deus, vô. Se você acha o que, vô? Se você acha que essa pessoa ainda tem chance, você vai tentar até o fim para você se desencarnar. Você então, deixa eu ver. Ela vê na sua... Deixa eu ver se aqui está cortando muito. É, se você acha que essa pessoa tem chance, enquanto existir esperança, não pode desistir. E se essa pessoa se desenganar ou se perder? De Deus que morreu lutando. Não é... Vovô, e se essa pessoa desencarnar ou se perder, o quê? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Um soldado que morreu. Vovô, cortou de novo, graças a Deus. A gente aqui agora, nessa interação, quando vai ensinando as pessoas a ter paciência também, né, vô? Quando desencarnar, você vai saber, meu filho, que você foi um soldado que lutou até o fim. Entendi. Quando você desencarnar, você vai saber que você foi o soldado que lutou até o fim. Isso. Que aí você não sabe. Aí você sabe o que essa pessoa... Que lutou até o fim e depois vou... O que você fez para a pessoa na outra vida? E a vida vê essa dificuldade com essa pessoa para você lutar até o fim. Você vai ser um soldado de Deus. Claro, entendi. A gente nunca sabe o que a gente fez para aquela pessoa na outra vida. E a gente só deve procurar onde tem esperança ali. Nunca desistir até o fim. Nem que até depois que desencarne. Que daí vai saber o propósito das coisas, é isso? É. Os meios justificam os fins, às vezes também é o contrário, viu, filho? Por causa da reencarnação, né? É. Nossa. E aí a pessoa diz assim, mas eu queria que o vô pudesse ajudar. Se o espírito vier ajudar, o que, que o espírito pode fazer, vô? Tentar clarear, filho. Tentar trazer uma luz, tentar trazer a pessoa para a escuridão, para a próxima da pessoa. Meu filho, que procura meu médium para fazer trabalho. Inclusive fazer largar de droga essas coisas. Tem muitas coisas que consegue, que você sabe que um trabalho é uma oração que você mexe. Ele faz com coisas muito simples, ele não precisa de muita coisa. Um trabalho essas coisas, é mais para simpatia. Uma simpatia, fé, vale mais que muita coisa que você larga por aí nas cruzilhadas. Se você faz uma simpatia com fé, se a pessoa for merecedora, ela vai receber. Porque você está colocando magnetismo naquela hora. Se for certeiro o pedido. Mas se for karma, filho, você pode matar todas as galinhas desse mundo, que eu sou contra, não vai acontecer. Porque cada um tem conforme o seu merecimento. O que é sentença? Que tem certeza, não tem trabalho que resolva. Os processos dentro da espiritualidade ajuda. Mas se for divina de não ajudar, entendi. Então, vô, aqui cortou um pouco, deixa eu ver se eu entendi. Às vezes, uma simpatia resolve porque não é uma coisa que vem de vida passada como prova para a pessoa viver ali. Se veio para viver aquilo, ser prova para ela ou para as pessoas à sua volta, vai viver aquilo até o final para botar todo mundo na provação da fé e da esperança, né, vô? É isso mesmo. Do amor verdadeiro, né? Igual o senhor falou. Aqui uma questão, vô. Se Deus é perfeito e puro amor, por que que não criou tudo já perfeito, pulando a etapa onde seus filhos têm que sofrer? Perfeito e puro amor, e por misericórdia, ele permite que seus filhos cheguem até ele, passando todas as experiências que todos os seres passam. Se nesse orbe que vocês vivem, vocês têm tantas dificuldades para passar no dia a dia, é porque vocês têm que se depurar chegar um dia a pensar e chegar aos pés. Tem muito, meu filho, que os homens que vivem lá é tudo perfeito. A própria... Tem muita colônia espiritual que é tudo perfeita. A própria Aruanda é tudo perfeita. A Alvorada é perfeita. Tantas outras colônias e cidades espirituais é perfeita. Quem se puxa para trás é o próprio ser humano. Então, o senhor explicou aí que não é Deus que faz o homem imperfeito. É o ser humano que cria a imperfeição e acaba vivendo ela. É isso? Filho, eu vejo muita gente que não tem os braços, não tem as pernas e vive... Olha, adiante. Eu já vejo muito jovem hoje em dia tal de se cortar. Eu vejo muito jovem que qualquer coisinha se corta. Tinha que ter a firmeza que o aleijado teve. Tem muito, muito aleijado, filho, que é feliz. Que não tem as pernas, que não tem os... Uma cama. E é feliz. Então, vocês, essa moda de se perder, se falar muito, mas a pessoa não pode se entregar, não, enfim. Não pode se entregar. Na medida do possível, muita oração, jejum, está chegando. Por que eu estou passando por isso? O ser humano, em vez de se fortalecer, está se enfraquecendo no emocional. Por quê? Porque é falta de fé. Nossa. Eu gostei dessa sua explicação, vô. Se São Francisco de Assis, que abraçou o leproso, tivesse se ficado tão desesperado com a tada de leprosão. Se São Francisco, que abraçou os leprosos, tivesse ficado desesperado... Se ele tivesse se desesperado com a coartada da lepra, ele não tinha. Não tinha virado quem ele virou, né, filho? Ele não tinha virado. Entendi agora. Sinta como Jesus sentiu. Entendi. Então, basicamente, é assim. Se existe imperfeição no mundo, é parar de olhar para a imperfeição e saber e o porquê da imperfeição e ver que mesmo o aleijado é que o pai Joaquim vê muito aleijado feliz. Então, não é porque às vezes a gente é aleijado da perfeição que Deus podia nos dar que a gente tem que ser infeliz, pô. É, meu filho. É bem a... Tristeza é a ansiedade. O que que é, pô? Lado a ansiedade, o desejo da... O que traz a tristeza e a tarde da depressão é a ansiedade. Das coisas, para de cobiçar e desejar, que você não precisa mais disso. Você não vai ter mais essa ansiedade que te causa a tristeza. Você não vai mais ter essa ansiedade que te causa tristeza. Meu filho, eu estou vendo que esse seu trabalho hoje está muito difícil de você conseguir. É. Como é que você fala? De registrar? Se você quiser... Ô, vô, faz uma imantração aí, vô. Tem coisa que Deus coloca com dificuldade que vocês têm que passar por essa dificuldade. E uma delas é isso que você está passando agora. Claro que sim. Oh. As pessoas têm esperança e perseverança para chegar até o final, né, vô? É, meu filho. Quando as coisas não são perfeitas e ainda vocês estão vivendo nessa vida que não é perfeita, vocês têm que aprender a tirar a qualidade da imperfeição. Essa, vocês falam de tarde da palavra que vocês falam, é tarde de tecnologia. Ela ainda é imperfeita, mas você hoje, no meio dessa imperfeição, está aprendendo a tirar proveito mesmo dos erros que essas maquininhas fazem. É. Estou gostando de falar com o senhor. Estou aqui em paz comigo mesmo. Pode parar quantas vezes. Eu pergunto de novo, não tenho pressa. você não tem ansiedade, filho. Se você não tem essa ansiedade, você não tem o desespero, a tristeza, a agonia e depressão. Oh. E... podia ficar sobre isso durante a noite toda, filho. Ah. Eu vou finalizar essa prosa, filho. Vamos. Acho que já foi passada a mensagem da luz. Que eu quero dizer todos os dias. Eu vou aqui, às vezes até repetir um pouco o que o senhor falou, porque cortou, né? Eu quero dizer a todos os filhos. Então vamos lá, nós vamos conseguir, viu, vô? Junto a gente vai conseguir. Eu quero dizer a todos os filhos o que, vô? Existem muitos Espíritos Santos. Ok. Existem muitos Espíritos Santos. Neste dia que vocês estão comemorando o nascimento de Jesus. Uhum. Para trazer a luz para todos os filhos. Ah. E no meio desses Espíritos eu me coloco aos pés dele. Como servidor para ajudar quem me ligar. E no meio de todos esses Espíritos Santos, o preto velho Pai Joaquim se coloca aos pés de Jesus para... para poder servir quem me procurar. Para poder servir quem lhe procurar. Isso, meu filho. Quanta humildade que vocês têm, né, vô? Vinha de... vinha de arcanjo. Vovô, depois que eu falei, eu não escutei o que é que o senhor falou. O senhor pode repetir, vô? Senão eu não vinha como um preto. Um arcanjo iluminado. Desejava um momento de consciência a todos os filhos. Que nessas festas vocês festejem, sim, uma entrada de ano com muita felicidade, paz, caridade, humildade. E luz na vida de cada um. E paciência. Deus pede paciência. A todos os filhos, vocês vão chegar. O vô falou que Deus pede paciência, né? Aí, antes do vô ir embora, vô, as pessoas pediu assim, vô, pro senhor falar. Eu sei que a tecnologia não tá ajudando, mas fala só um resumo assim de um minuto, vô. O que é que o vô espera para o próximo ano, 2017? Vocês passaram um ano muito pesado esse ano, né, filho? Estão passando. Uhum. Passar essa dificuldade também. Coisa de natureza que não vai ser fácil vocês enfrentar. Mas, meu filho, eu me preocupo muito com as águas. Sempre me preocupo muito com as águas. Mas eu peço fé, firmeza. E que pegue todos os aprendizados desse ano e aprenda, e o ano que vem você perde, outro você ganha, né, filho? Deus fecha uma porta, uma janela. É a mesma coisa. Esse ano eu sei que muitos filhos passaram. Então é para pegar todos os aprendizados desse... Ô, vô, é para pegar todos os aprendizados desse ano e fazer o que com eles? E usar como conhecimento tudo que se aprendeu, colocar em prática para o ano que está vindo, porque vocês vão ter muita abundância. As coisas vão melhorar, filho. Vão melhorar, sim. Porque se você não acreditar que vai melhorar, você desiste. Então tenha fé, filho. Tenha fé sempre. Que vai melhorar, levanta a cabeça. Deus é por você sempre que você precisar. É verdade, vô, que esses dois anos vão ser os anos mais difíceis e que daí 2019 tudo vai ficar bonito, a tecnologia vai ser liberada. Não, isso é uma grande mentira. Mas as coisas vão melhorando com os tempos. Tá. As tá coisas certo. Não é da noite pro dia. Entendeu? Ô pai Joaquim, o senhor começou falando assim? O senhor começou falando assim? As coisas não é da noite pro... Daí cortou, vô. As coisas não é da noite pro dia. As coisas dos homens e as coisas de Deus. Então você não pensa que na virada de um ano, no outro, o ano que vem vai ser tudo rosa. Porque foi escuro. Então você espera que as coisas vão devagarzinho e chegar nos seus eixos. Basta sentir o que Jesus sentiu. E tenha fé e confiança. Oh, graças a Deus. Então tá bom, vô. O senhor já deu uma mensagem final, né? Desejo uma boa noite de paz a todos. Ih, graças a Deus. O vô falou assim, desejo uma boa noite de paz a todos os filhos. E depois, vô? O Espírito de Deus. Que você esteja dentro da casa de vocês. Enche. Seu. Esse coração cheio de Deus. Seja caridoso com todo mundo. Com mundo. Eu não tô escutando nada. Tá bom, vô. Já entendemos tudo. É pra amar um ao outro, ficar com o coração cheio de alegria e amor, né, vô? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Abre o pai Joaquim de Angola e graças a Deus. É, vô, hoje a tecnologia desafiou muito a gente, né? Mas a gente conseguiu superar, né, vô? Se você conseguiu, eu confio em você. Deixa o Espírito de Deus inundar o coração de vocês nessa noite. E que o seu coração se inunde, sua casa se inunde. Você seja caridoso com as palavras que eu recebi e passar adiante para que Deus possa agir na vida de vocês. Graças a Deus. Olha, esse finalzinho ficou formoso, viu, vô? Muito obrigado pela sua presença conosco e pelas suas bênçãos, tá? O senhor abençoa aí todo mundo que tá ouvindo, né? Que gosta muito do senhor e da linha dos preto velho. Sabe, meu filho. Com Deus me vim, com Deus me vou, me arretiro. Em nome de Deus, nosso Senhor. Em nome de Deus, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Tá certo, então. Graças a Deus. Muito obrigado por mais esse dia. Feliz Natal para você e sua família e seus filhos, viu? Eu agradeço. Feliz Natal a todos. Feliz Natal a todo mundo que ouve o diálogo com os espíritos. Todos os filhos de todas as religiões, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso e graças a Deus. Louvado seja. Dói muito o coração, que na minha correção de gira eu ando pelas ruas e vejo tanta gente passando necessidade. Aí eu vejo muita gente da cristandade que nessa noite vai ajudar eles. Passado outro dia, ninguém leva mais nada, não. Passado mais outros dias, ninguém leva mais nada, não. A caridade não é para um dia só. A caridade é sempre, filho. Não é para mostrar para os outros que você é caridoso. Que você está dando com uma mão e mostrando com a outra mão, apontando para você mesmo, olha como eu sou caridoso. Deus não vê isso. Ainda que seja um pouco. Se os povos se organizassem para ajudar o próximo, seja para levantar uma casa, para dar um prato de comida, para se comprometer a dar um alimento para as crianças, ajudar no estudo, eu acho que era valer. Acho que todo mundo, se tivesse condição, tinha que adotar alguma pessoa para ajudar. Seja uma criança no estudo, um velho no asilo, seja para ajudar